2582, decolada 35, chame o controle 120.8. Controle 1208, 2582, grato. Controle Salvador, boa tarde, eu Força Aérea 2582. Força Aérea 2582, contato radar na decolagem, sube e mantém 380, sai da Arbor. Sobe e mantém 380, sai da Arbor, 2582. Tango Oscar Lima X-Ray no solo 36, confirma o bate. Gente, livre à direita, reporte livrando. Papa Tango Oscar Lima X-Ray. Tô na sequência Lima. Livre Oscar Lima X-Ray. Salvador, boa tarde, da 3193, ponto para a próxima. 3193, boa tarde, autorizado. Aniari, decolar, pistão na zero, vento 170 graus, 1 nós. Decola, tá? 02582, chame o centro Recife, nas frequências 1260, alterna 288. Centro Recife no 260, alternando no 288, 2582, graças. 3216, boa tarde, autorizado. Alinhar e manter, cabeceiro no zero. Na 3193, decolada às 41, no chame o controle em 120, decimal 8. 308, 3193, bom final de semana. Salvador, boa tarde, 3193, até cruza 1300, torcida da El, Leda Brito. 3193, contato radar da decolagem, sub mantém o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Após 2 mil pés, vai para a Leda, usa 3193, vai subir para o 360. Autorizado decolar, pressão na zero, vento 180 graus e na zero nós. Tá 3193, foi Bridge. Bridge, 3193, obrigado. Então 208, 3216, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, está 3216, passando 1400 pés, como Fruti. Tá 3216, contato radar decolagem, submantém 370, saída Momo. Saída Momo, TAN 32, no meio, subindo 370. É 320, comunicação, desse mantém 050, chegada mais. Por enquanto, mantém a mar aí, o metro da 3193, chame o centro Recife, as frequências 251, antena 33, decimal 25. Autoriza a proa de Cogibo para o 3216? Autorizado Cogibo 3216. Direto Cogibo 3216, obrigado. Siga. 230, decolada às 48, chame o controle em 120.8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2230, decolado Arbor Elefa, passa 1200. 32230, contato radar na decolagem, submantenha o 180 perfil árvore. 180 no perfil da árvore, passeio 2230. Provavelmente não cumpre com a restrição das 10 milhas, né? Então submantenha o 040, passeio 2230. 2230. Identificação, está autorizada a chegar na área e chama o número. Quatro, identifique, decimante 190 na Proditab. Decimante 190. Zona 6, chame Recife 2545, alterna 2685. 1-2-5-4-5-2-6-8-5, 3-2, Zona 6, uma boa tarde. Zona 6, corrigindo 964, autorizado 180. Atingindo 040, passeio 2230. Gente, eu digi e mantém. A 320 tem condições de interceptar o localizador livre de informações na proa 030? descida para o 050, intercepta o localizador na PRO 030, Oceania 6320. Até 170, 35474. Sendo ultrapassado por 1737-800. Está mantendo 180. Oceania 6320, nessa prova está livre de descida para 3.000 pés, ajustado no 0-4. Reprovou 964. Oceania 6320, na prova 030, está livre de descida para 3.000 pés, ajustado no 0-4. Gol 1964, está reautorizado descida para o 050, já superou o tráfego. Trip 5474, desse mantém o 060. Gol 964, mantém raio de abaixo de nível 100? Afirmo. Está livre. Obrigado. Faça a torcida. Homeófica, torcida visual, 1510, via corredores, última trem Salvador, 904, em Fone, em Paris. Sareto 2230, mantém o 040, tráfego agora 11 horas, 30 milhas, rumo ao puxo, cruzando 130 em descida para o 050, equipamento é um bonde 737-800, deslocamento moderado. ...964, tráfego 1 hora, 22, meia dúzia de milhas, mantendo o 040, equipamento é um fatango 72. Tente 964. Chinem 320, desça até 2.500 pés. 6320. Ciente, agora transferência à torre, prossiga na descida até 2.000 pés, 6320. Ok, atingiu 050. Sente, atingi, mantém a tráfego agora anteriormente formado, 8 milhas, mantendo o 040 no rumo oposto. Mantendo o 040 rumo oposto. Sente. Você vai seguir ele com o número 2 ou vai ultrapassar ele? O senhor irá superá-lo. O tráfego está decolando de Salvador. LS-6320. 320, complete a aproximação LS, chame a torre em 18, decimal 95. 18, Salvador, bom, tarde, né, 320, estabilizado no ILS, na 320. Puxa na 320, continue a aproximação, reporte marcador externo, transfuso, baixado travado, ajuste na 014. Ok, reportará marcador externo, baixado travado, chama na 320. Altímetro na 014, inicie redução. Primeiro no 2, a sua identificação, desce, mantém o 040, chegada ponta. Alinhar e decolar, pistão na 0, vento 180 graus, 099. Para o 050. 050, 35474. Do 2230, suba para o 180. Externo baixado, travado, Oceaner 6320. Oceaner 6320, continua a aproximação, não gosto de pista livre. Agora não está livre. Tá, Lima, prossiga. Recente, Tiro Serra Lima, acione código 0264, 0264, que ele mantenha o 075 aguardando para seguir instrumentos para Salvador. Vive posicionado na 320. Trono 6, unificação, desse mantém o 050, chegada à área. Voo no 964, livre LS, desça para 12.000 pés. O voo 964. Trip 5474, desça para 3.000 pés, ajustado no 094. 205. Controle Salvador, uma boa tarde, o TAN 3805, perfil da saída da EL. 05, contato radar da decolagem, subir mantém o 340 após 2000, Veleda. Estabilizado, 3805 em ascensão 340. 964 estabilizado. Isso. Sete aproximação LS, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95. Passaria do 2230, voo e conquista. 5474, livre LS, desça para 2000 pés, chame estabilizado. Estabilizado LS, 2000 pés, você passará estabilizado, 5474. Kilo Romeo Oscar, voe rotatória, chame quando visual com campo. Boa tarde, eu vou 1964. 1964, continue a aproximação, reporte de trem de pouso baixado e travado, ajuste na 04. 04, baixado e travado, ok? Confirme vento? Vento 180 graus, 12 rãs. 60 com 27, 1964. Bora 964, você tem livre pouso na 10. Livre pouso. Chegada a manso, se mantém 090, chama para descida aqui no céu. Quilômetro 11, para ingresso, fica o tráfego Chema Torre, Salvador, frequência 198, decimal 95. Obrigado. Batango, Kilo, Romeo Oscar, prossiga. Abatão Kilo Romeo Oscar, reporte na terceira milha, ajuste 104. Sem identificação, desse mantém o nível de voo 0620, chegada à Mare. Estabilizado no ELS, Tampa Vista, TRIP 5474. TRIP 5474, complete a aproximação ELS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 18895, TRIP 5474. Gol 9074, reduza para 2309. Boa tarde, a TRIP 5474, estabilizado em ELS. Reporte marcador externo, 3 pouso baixado travado, ajuste na 094. Acho que pegou o TRIP 5474. 964 no solo 1703, chama o solo 121 decimal 1. 121? 1211. 121. Terceira milha, Romeu Oscar. Capatão Kilo, Romeu Oscar, faça um 360, informa o tráfego, uma TR da trip na final da 10. Faça a curva pela esquerda. 360 para a esquerda, Romeu Oscar. Passando externo, pista 10, trip 5474. Trip 5474, cheque trem, tem livre pouso na 10, vento 180 graus, 099. Livre pouso, pista 10, trip 5474, baixado e travado. A saída 2230, chama centro Recife, as frequências 260, alterna 288. Descida para o 0620. Serra Lima, navegue com 2009. 3283, mantém holding point, runway 10. Sabatango Kilo, Romeo Oscar, abandone espera, reporte na final da 17. Sim. 3805, chame o centro Recife 251, alterna 33, decimal 25. 1251, 13325. Montana Recife, o Tana 3805, uma boa tarde. Azul 4, na meia, desça para 3.000 pés, o time tem Salvador no 0-4. Kilo Romeo Oscar, confirme o bate? Serra Lima, subvetoração para o sequenciamento de tráfego. Voe com a prua 100, o limite dessa prua serão 15 milhas. Capatango Kilo Romeo Oscar, livre pouso na 17, vento 190 graus e na 19. Salvador. Line up and away to runway 10. Meio livre LS, desce para 2.000 pés, o altímetro permanece no 0.4, chama estabilizado no localizador. Clear to take off runway 10, wind 190 degrees, 10 knots. Clear to go, runway 10. Direita, ao estacionar a frequência livre. 64, assinei a estação, desse mantém o 070, autorizado chegar a mais. Cada Mari, por enquanto, o gol no 164. Voo 9074, reduza para 2009. Switch 83 airborne at 09, contact departure 120.8. Switching 12082, thank you, good day. Frontier, good afternoon, down 3283, is that of 1300, climbing at level 110. That's 3283, for the contact on departure, climb maintain level 360, performing outboard departure. Alright, outboard departure, climbing at flight level 360, then 333. VMC, any chance of actual LFO? Performing outboard departure, that's 3283. Alright. O 9074 desça para 4.000 pés, o altímetro em Salvador no 0.4. Salvador, pioneiro, no 2.3.000, 3.000. Mas tenha 3.000, aguarde para prosseguir na descida. 3.000, pioneiro, no 2. Quanto é o filho Serra Lima? Prossiga. Ah, nós estamos aqui com o Pro de Bori, poderia cancelar a presente e prosseguir visual para o 17? Plano cancelado a partir de agora, 1710, prossiga visual, descida para 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1.04. Voando rotatória, forma visual com campo, para o Serra Lima. Gente, voando rotatória, chamada visual. 9074 para o sequenciamento, mantenha presente tudo, era como limite o localizador. Estabilizando o ILS, azul 4116. Azul 4116, complete aproximação ILS, chame a Torre Salvador em 118.95. 295, boa. No 2 livre ILS, isso para 2000 pés, forma estabilizada no curso do localizador. 2000 para o pioneiro no 2, reportada estabilizada. O 9074, isso para 3000 pés, altímetro no 0 no 4. Aproximação, reporte transpouso baixado travado, Azul 116, baixou e travou. Azul 4116, livre pousão 90, vento 180 graus, 099. 180 graus. Salvador, pioneiro no 2, avisado no localizer. Pioneiro no 2, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, chama a torre, grato, pioneiro no 2. O 9074, livre interceptar o localizador, desça para 2000 pés, chame estabilizado. Sessão, Márcio Sargoff. Torre Salvador, meu cordial, boa tarde. Pioneiro 1-2, foi LS. Pioneiro 1-2, continue a aproximação. Reporte marcador externo, transpouso baixado travado. Ajuste no 0-4. Reportará marcador externo, tem saído travado, pioneiro 1-2. 283. No problema. Once this goes back to your level. 3283, call now, receive center frequency 1260, decimal collection 1260, backup 128, decimal 8. 1260, enable 1288, thank you, good day. Controle, o Kilo Serra Lima, tá visual com aeróbio. Kilo Serra Lima, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador, é 1 no 8, decimal 95. 2895, uma boa tarde. 9074, inicie redução para aproximação, agora de transferência à torre. Diminui aproximação, reporte na terceira milha. Ajuste 1-0-4. Sente. Bom dia, 1-4-1. Pioneiro 1-2, livre pouso na 1-0, vento 1-80 graus e na 0-9. Livre pouso para o Pioneiro 1-2. Torre 1-8, decimal 95. Vento 1-8, 95, voo 9-0. Torre, o Pioneiro 1-2, informa que após o pouso vai se dirigir para o pátio de autoridades, ok? Quad Salvador, bom dia, Gol 9074. Gol 9074, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 014. Acende, vai lá ficar livre no 014, ajuste Gol 9074. Bom, no 64, de CP2 mil pés, altímetro de Salvador no 04, livre LS, chama estabilizado no localizador. Serra Golf, mantenha o voto de espera. O Kilo Serra Lima agora 3 milhas e meia. Papo meu Kilo Serra Lima, faça curva de 360 pela esquerda, aguarde reautorização para final 17. Número 12, no solo 17, libere a esquerda até o pátio de autoridade ao estacionar frequência livre. Gol 9074, cheque trem, tem livre pouso na 10, vento 1770 graus, 08 nós. 7 livre pouso, pista 10, tem baixado travado, gol no 9074. Por meu quilo, Sierra Lima, abandone espera, reporte na curta final 17. Gente, agora na curta final da 17, o quilo Sierra Lima. Gillette Vitor Charlie, prossiga. O Kilo Serra Lima, confirme o pátio? Pátio 5, estamos na final, abaixar travado, dando certo. Gente, só para o meu Gillette Vitor Charlie, abaixar o pátio. Gol 9074, no solo 19, direita 121, décima 1. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, avistado, livre pouso na 17, vento 180 graus, 099. Gente, livre pouso para o Kilo Sierra Lima. Localizador, gol 1164. Por 1164, complete a aproximação em LS time a torre Salvador em 118 decimal 95. Completa LS 2895, gol 1164. Sierra Golf, após a passagem do Bravo Eco 9 Lima na curtíssima, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Salvador, gol 1164, duas milhas do externo, avistado. 1164, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso, baixada travado, ajuste no 014. E 14, reporte externo, 1164. Papa Romeu, Quilo Sierra Lima, nos solos altos, 21, direita, pátio 5, estacionado, frequência livre. Romeu Juliette, Vitor Charlie, após o ingresso do King Air no pátio 5, está autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Um ajuste no 0 no 4. Mike Serra Golf, mantenha a cabeceira no 7. Estou externo, vai ser travou o gol 1164. Gol 1164, livre pouso na 10, vento 170 graus, 08 nós. Livre pouso 10, gol 1164. Tipo 5490, mantenha quanto espera. Juliette, Vitor Charlie, mantenha a ponte de espera da Papá. Papá Romeu, Mike Serra Golf, atente às três turbulências do Boeing pousando na 10, autorizado decolar a pista 17, o vento 160 graus, 09 nós. Mike Serra Golf. Equipe 5490, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Número 4, no solo de 24, direita 121, décima 1. Vai ser novo. Trip 5490, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 160 graus, 09 nós. Papa Romeo Mike Serra Golf, decolado aos 25, chama o controle 120, décima 8. Agora 208, grato, boa tarde. Papa Romeu Juliette, Vitor Charlie, autorizado ingresso na 1735, reporte alinhado e pronto, cabeceira na 7. Radar na decolagem, submantém 080, sai da árvore. 080 na árvore. E 5490, decolada às 26, chame controle 120, décima 8. 208, 5490. Silêncio, Vitor Charlie, aguarde. Controle Salvador, TRIP 5490. TRIP 5490, contato radar da decolagem, submantém 200 saída Arbor. Sente 200 na saída Arbor. Oi, Juliette, Vitor Charlie, coordenação com controle, o senhor irá decolar e manter a proa. Autorizado a decolar a pista 17, o vento 170 graus, 09 nós. Forma o Juliette Vitor Charlie, decolado aos 29, chame o controle em 120 décima 8. Controle 120, Juliette Vitor Charlie. Obrigado, bom fim de semana. Controle, boa tarde, Juliette Vitor Charlie, na sua escuta 5460, acenou agora, Juliette Vitor Charlie. Vila 5, autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento 180 graus e 0 nós. Está livre da restrição em relação à caixa, né? Estou mantendo a proa aqui em ascensão a centena, o Juliette Vitor Charlie. Afirmativo. Obrigado, senhor. Salve Salvador, TRIP 5490. Prossiga. Assim que possível, aceite encurtar a posição cóctopo. Cogre por 5490. Direto do 5490. Juliette Vitor Charlie, qual é a radial de saída? 270. Sim. Controle, se possível atualizar 290 com mais Serra Golfa e radial. Por exemplo, seria mais ideal para mais Serra Golfa. Radial 290. Até fito. Está livre. Vitor Charlie, voe Arbor. Front de Arbor, Juliette Vitor Charlie, já tá passando 3500. Fronte Salvador, boa tarde, 63, decolando a 65. 6315, passado o radar na decolagem, submantenho 360, após 2000, voe Leda. Mais 2000 lenta, né? Controle de Salvador, trip 5490. Prossiga. Só informando aqui, nós não vamos ter condição de cruzar 15 milhas acima do 110. Subida a critério 5490. Tente, 5490. Na Serra Golf, aguardo seu estimado para Serra Malvenda, Quebec, uniforme. Zuno 735, quase 1835, apresente, cancela o instrumento, sinal 085. Submantenho 085, quando codificado, vamos ter 34 mais 5. Desculpa. Se tiver Charlie, qual seria pro ideal para o que tinha? 271. Pro 271, tá livre. Ok, obrigado, tchau.